Temos sido, em todas as intervenções que temos tido, extremamente críticos com o Serviço Nacional de Saúde pelos atrasos sistemáticos que tem havido no pagamento dos serviços que lhes prestamos. Este tem sido o nosso rumo e temos que, claramente, quando criticamos, também ter a hombridade e a frontalidade de reconhecer quando algo se altera. Ou seja, há uns meses atrás havia associações que tinham toda a faturação de 20 meses por receber. Neste momento, através do esforço que foi feito pela direção da Federação, neste momento praticamente todas as associações têm o pagamento dos serviços de novembro de 2018 pagos. O que significa que temos aqui 6 meses de atraso apenas, para verem o tipo de recuperação.